Virar, segue o banho da Gol à sua frente. Após pátio, segunda direita, Indy Alpha, ponte para 186, ajuste no 0, no 3, tem um bom voo, Romeu November. Nova 0, transmissão muito baixa, fez só entender o Galeão. Poderia repetir, por gentileza? Melhorou um pouco. 167, 352 Galeão, táxi via Indy Alpha, ponto espera 186. Ajuste padrão no 0, no 3, tem um bom voo e boa noite, 1940. Obrigado, Zulu Tango, prossiga. Tango Lima, Zulu Tango, tá na escuta do solo, prossiga. Frequência, o Lima Zulu Tango 1-2-1-1 está inoperante. 1-2-1-9 a frequência. Lima Zulu Tango, informe o estacionamento e ficha que irá decolar. Jet, confirmando o nível solicitado, Lima Zulu Tango para Guarulhos. É o nível 260. A linha e decola pista 1-0, vento 1-50 graus 8 nós, que é legal no 0 no 3, o voo 1-9-4-0. Yes. 197, boa noite. Carro Romeu, 3197, número 2 para cópia, aguarde. Prepare a Dael Leda Bridge. Dael Leda Bridge, aguardando cópia, 3197. Tomou solo? Papá Triple Romeu November, após a rolagem do Boeing 737-800 da Gol, autorizado a alinhar e manter pista 10. Alinhe e mantém pista 10 após a rolagem do tráfego. Um minuto de coordenação. Decolado às 45, controle 199, decimal 35, bom voo. 95, obrigado, Felipe. Ligou na 940. 940, contato radar, cidade 360, saia da Gol. 360 na Gol, 940. O Lima 03 está autorizado no local, no meu pé, decolando a 10, curva esquerda, em coordenação com a torre com controle, mantendo o setor norte inicialmente após perna do vento, circuito da 1028. Aciona transponder 0117, controle 119, decimal 35, a torre 18, decimal 612. Volume 03, e só confirmando o setor norte inicialmente, antes de ingressar no circuito, você vai se afastar quantas milhas do aeródromo? Decente, volume 03, está ali o acionamento, chame táxi. Lima Zulu Tango, está pronto, cópia? Lima Zulu Tango autorizado para Guarulhos, o nível 2620, aerovia Pezulu 21. Até Bragança, Bravo Golf Charlie, após conforme o plano, decola da pista 17 com curva direita após a decolagem na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo, e após voa direto Elefa, Eco Lima Eco Fox Alfa Elefa, onde intercepta Pezulu 21 e prossegue conforme o plano. Aciona 5003, controle 119, decimal 35. Zulu 21 e cumpre o perfil da subida Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, e após voa direto Elefa. Lima Zulu Tango no pátio 5, informe pessoas a bordo. Gente, para acionamento, táxi e decolagem, chame a torre em 118, decimal 612. O ajuste de altímetro é 10013, padrão. Tenha um bom voo e boa noite, Lima Zulu Tango. Romeu, Romeu November, boa noite. Romeu, Romeu November, boa noite, está em contato com o radar, subida 400, saída Arbor. Arbor 400, November. Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, Bridge. Aciona 5040, controle 119, decimal 35. Vai estar 3197 no portão 8, chame pronto, pushback. Lima Zulu Tango, prossiga. Lima Zulu Tango, PLB. Ciente, autorizado táxi, reporta para ingresso não no 7, o Lima Zulu Tango. Boa noite, adicione identificação direta e TAP, 3 mil pés, ajuste padrão. Gol 940, chama Recife, no 26.0. Gol 26.0, gol 940. Autorizado ingresso, reporta linha de ponto, cabeceira 17, o Lima Zulu Tango. Livre, tá 397, chame táxi. T560, boa noite, adiciona a identificação, autorizado a Mari, desce 4 mil pés, ajuste padrão. 4 mil, ajuste padrão, Mari. Mantenha investigado. O vento 150 graus, meia dúzia de nós, do QNH 10013, o Lima Zulu Tango. Meu Romeu 90 chama Recife na 2690. A 3560 redução 2509. Mas o Lutango decolado aos 58, controle 199, decimal 35. 99-35, obrigado, seu boa noite. Boa noite. 50. 050, 2 de noite. Mais um botão, contato cadastro 260, perfil Ador. Sente para usar 260, perfil Ador, Lima do Botão. 197, táxi autorizado, via parte principal, Índia Alfa, ponto de espera 118.6, ajuste ano 0, no 3, padrão, bom voo, boa noite, na 1397. Autorizado, táxi via Pátio, Índia Alfa, ponto de espera 118.6, ajuste ano 0, no 3. Olimpo 03 está autorizado cruzamento da pista 10 na Delta, chama solo 121 decimal 9. Será estabilizado, vou na 776. Boa noite, adiciona identificação autorizada a Mari, descida 060. Acima de... Ônibus 03, à direita via Alfa, em reporte antes da taxiway Juliette para prosseguir. Complicado. 2509, senhor. Tem condições de manter até mais próximo? Até 5 milhas do externo. Sim, só 3560, vetor da para o sequenciamento, esquerda proa 360, limite ao lote. 360, lote. Tipo 528, desce 3000 pés, 1003. 3000 pés, 1003, certo? Ônibus 03 prossegue aí, próximo à esquerda via Juliette, contorno o canteiro, após via Indy Alpha, ponto de espera da 10 com o número 2, seguindo R2 da TAM, vai chamar a torre no 86 novamente, ajuste 10 no 3, tem um bom voo, Ônibus 03. TAM 3197, alinha e decola da pista 10, vento 150 graus com 8 nós, o TAM 3197. Confirma? Inicie redução 2109. 2109, sim, 209. A 3560 para o localizador, direita 050, reforço estabilizado. Proceda. Tem até agora 1251 e solicite ao mesmo. Quero confirmar 126 decimal 0. 260, de Manguzão. Estabilizado, Golman 776. 776, Torre Mano 862, com pouso. 86, boa noite. IP 52182 mil pés, ajuste padrão, espalhe VLS, reporta estabilizado. 2 mil pés, vai reportar estabilizado, 1352182. 3560 está livre, 2 mil pés, reporta o localizador. 2560. Salvador, boa noite, eu vou no 776. No 776, continue a aproximação, reporta no marcador externo, trem de pouso baixado e travado. O vento 150 graus, 7 nós, o que é legal no 0, no 3. 3197, decolada 07, controle 119, decimal 35. 119, 3197, boa noite. 050. 1884, 13 mil pés, ajuste de 3. Controle Salvador, muito boa noite, 3197, decolado 1500 pés, grupo. 3197, boa noite, está em contato radar, virou 380 após 2000, direto Leda. Confirmado após 2000, vou a Leda, até 3197.